O que que tem, Camila? Teus olhos estão muito estranhos. Como assim? Tipo, eu tenho que me fazer olhar? Não, deitado. Amarelos? Não, amarelos? Não, deitado. Inchados? Não, deitado. Quando você deita, o olho cai um pouco. Até o rosto tá deformado. Acho que a gente tem que explicar pra nós mesmos. Sim. Por que que se chama Estou com Fiaca e decidir quais vão ser os temas que a gente vai tratar no... Bom, vamos analisar a nossa situação no momento de gravação do podcast. Eu tô deitado em posição quase fetal do lado de você. Agarrada com um ursinho de pelúcia. Que se chama... Elvis. É o meu cachorrinho. É o amigo dog da Pizza Hut. É verdade. E ele custa caro, gente. Não. R$10. Esse pequeno. R$10? O grande... Tem um que é cento e pouco. Que é aquele gigante. Da Pizza Hut. Sim, propaganda da Pizza Hut. A gente não tá fazendo propaganda da Pizza então, Hut. Eles não estão auspiciando o podcast, né? Pizza Hut. Pizza Hut. Pizza Hut. Deliciosa e quentinha. Com calabresinha. Calabresa. Ok, shut up que eu tô com fome. Então, estou com Fiaca exatamente esse momento, aquele momento do meio da tarde, que tá passando sessão da tarde, que você tá com Fiaca, preguiça. Bom, então, se você tá ouvindo isso à noite, desliga. A gente não quer você como ouvinte. Vai fazer outra coisa, vai catar... Vai fazer jogging. What? Jogging? Quem faz jogging? O veterinário dos meus cachorros na Argentina, ele tinha uma pinta, mas desse tamanho, assim, bem grande no lábio superior. E ele era peludo, tinha uns pelinhos pretos e uns pelinhos brancos. E era impossível. E aliás, as pessoas decidiram chamar ele de Pipi. Então, ficava difícil o Pipi não chamar atenção com a sua pinta marrom, com pelinhos brancos e pretos. Você já teve alguém que você olhava assim, que não conseguia parar de olhar? Alguém que tinha algo de errado? Várias pessoas, mas eu não sei se eu posso falar quem são, mas tipo, várias. O tempo todo. Usa algum tipo de pseudônimo, como por exemplo, eu tenho um numa aula da noite, que quando olha pra mim, ele não está de fato olhando pra mim. Tipo... Ele é meio vesgo. Ele é vesgo. Ai, não, não. Ele já vai saber. A pessoa já vai saber. Não. Ele é muito... Não sei, não consigo pensar em... Não, mas várias pessoas. Qualquer coisa pra mim. Espinha. Monocelha. Tudo. Tipo, qualquer coisa me faz... Você sabe como eu sou? Eu vou entregar um trabalho pra um professor e eu tô olhando pro pé dele. Vocês sabem que eu não consigo. Era isso que você tava fazendo? Ontem? Não, então, você tá falando disso. Tem uma coisa que, se uma pessoa tiver com chinelo ou com pé à vista, eu vou ficar olhando pro pé dela. Quando eu era criança, na praia, minha mãe sempre conta que eu parava e ficava olhando pro pé das pessoas. Do nada? Do nada. E elas continuavam andando e viam que eu tava pra trás, olhando pro pé das pessoas. Staring. Tipo, muito. E pé algo... É uma coisa que me irrita um pouco. Pra mim é algo errado no corpo humano. Eu sempre digo, pra mim os podófilos... E o que que... Deveriam ser imagina... tão preços quanto os pedófilos. Você imagina um ser humano sem pé, tipo, uma coisa única. É um pãozinho. Sem dedos, assim. De repente eu tô vendo a Associação de Amputados Anônimos mandando e-mails pra gente. Não amputados. Ei, a gente continuaria tendo pé. Só que os dedos seriam todos juntos. Não teria dedos nem unhas. Seria o pé como se fosse um pé de pato, quase. Porém fofinho, tipo uma bisnaguinha. Eu não sei. Nunca mais vou comer bisnaga. A gente tá nessa situação aqui, assim, de total largadice na cama. E não tem nenhum professor que vai nos recriminar por isso. Porque o que importa é o que a gente vai entregar no final. E o processo que cada um faz o trabalho é de cada um. Aliás, eu acho isso algo legal, né? O nosso processo. Qual é o seu processo? Não existe o meu processo. Meu processo é sofrimento. Durante 4 meses, daí na última semana eu começo a escrever. Meu processo é mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Eu sento pra escrever logo depois que eles me dão um artigo. Sento e digo, eu vou escrever. Daí eu abro um arquivo de Word. Salvo o arquivo de Word com o nome Artigo de Política 09. E vou na Wikipedia. Daí eu começo, né? Algum pensador político. Parsons. Lá vou eu. Parsons. Daí eu leio. Parsons nasceu em 1979. Não, né? Nem a pau. Não. Mas mesmo. Então, Parsons nasceu em algum ano. Parsons tinha uma filha. A filha de Parsons era cantora. Opa! Clico na filha de Parsons. Já tô baixando o CD da filha de Parsons. Logo depois de ter escutado o CD inteiro da filha de Parsons... E lido todas as letras e analisado elas. É, eu descubro que, opa, eu tenho que fazer o trabalho. Então eu volto a abrir aquele arquivo de Word que tá minimizado ali. Ah, mas tá tarde. É tarde, já é de noite. Porque você sabe que baixar um CD é bem complicado. Eu minimizo de volta, fecho. Passa um dia, passam 2 dias, 3 dias, eu esqueço, porque eu tô super bombado lá com a filha de Parsons. Coisa... Depois eu começo a sentir culpa. Eu abro de novo o arquivo, eu volto na Wikipedia e eu descubro o filho do Parsons. Depois eu descubro que o filho do Parsons tinha um zoológico. Daí me dá vontade de ir no zoológico. Daí eu vou no zoológico. Falando nisso, a gente tem que ir no zoológico. É. Que a gente tinha combinado e agora já é maio. Tínhamos que ir no zoológico. Já é final de maio, na verdade. No frio, eu acho que os animais não são engraçados. Não, acho que dá na mesma. Tem animal que deve ser mais animado, porque tem mais peso. No frio? É. De última dá pra esquentar ele. Um urso. Não, um urso inverna no inverno. Não. Ele dorme no inverno. Não o urso. Não, não esse urso. Eu tô falando. Isso seria algo legal. Uma boa ideia de negócio, eu acho. Uma, tipo, uma agência de pessoas que se preocupam por você. Sabe? Você liga para um telefone e diz assim, então, eu tô precisando de um cara de uns 20 anos. Isso se chama prostituição. Não, não, não. Não, não. Escuta. Um cara de uns 20 anos que possa se preocupar hoje pelo meu trabalho de política. Aí você liga e você passa a preocupação para ele. Não dá. Se não, der, não, mas pensa, não, pensa nas possibilidades. A gente cria essa agência. Se chamaria assim, é o Brasil, então vai ter que ter um nome em inglês com a palavra free no final pra fazer sucesso. Então vai ser... Worry Free. Worry Free. É. Gostei. A Worry Free Agency. É. Uma agência de pessoas que se preocupam por você. Então, você tem que... Pensa nas possibilidades de ganhar dinheiro com isso aqui. Você hoje tem um aniversário do seu sobrinho, mas você brigou com seu namorado. Você liga e diz assim, então, eu preciso de uma garota. Você é uns que é? Uns 15 anos. 30 anos? 30, quantos? 15. 15? Pois é, de uns 15 anos, pra se preocupar porque eu briguei com meu namorado, então eu quero ficar preocupada por isso, mas não quero me preocupar porque tem... Durante a festa do meu aniversário. Então, ela vem na sua casa, ela deita na sua cama e ela chora. Coisa de que... Fica com o telefone na mão pra fazer aquela drama. Exato. Será que eu ligo ou não ligo? Exato. E ela até... Mas isso seria, assim, um opcional. A gente faria pacotes. Ela quebra uma coisa sua de raiva. Tá, sabe e o que aconteceria com essas pessoas que fazem isso? Get the worry. Fica com a preocupação. Teria que ter gente pra cuidar da preocupação delas. Não, não, não. A gente importa elas da África. Wimawea, wimawea, wimawea, wimawea. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Então. Não, mas... Essa é a nossa visão da África? Mas vamos desenvolver sobre isso, né? Porque a África é complicado. Você não coloca um monte de países que não são da África na África, muitas vezes? Por exemplo... Equador? Não. falar sobre a Índia. Então, a Índia. Eu sei um monte sobre a Índia. Tiki. Tiki. Tiki. Tiki. Tiki. Tiki, tiki. Então, eu também sei que eles têm... aquilo. Aquilo. E faz um monte de gente ficar junto. Sim, sim, sim. Krishna. Ruas? Ruas. Cidades cheias? Deve ser, né? Pois é. Pelo menos pelo que eu vi na novela, eles gostam de ficar em casa bastante. Dançando à noite. Toda a família rica, tipo, no final do dia dança. Sim. E é tão avançada a tecnologia indiana que eles têm caixas de som que sabem em que momento eles querem dançar. E elas ficam infiltradas na parede. Tipo, ninguém vê de onde tá vindo a música. É impressionante. Não, e é impressionante como a gente aprendeu a falar indiano muito rápido. Porque você vê como você entende tudo que eles estão falando. Eu entendo tudo que eles falam. É impressionante. É realmente intrigante, é a palavra do dia, né? Intrigante. Uhum. Como eu aprendi. Porque, olha, eu sou um cara inteligente. É, sim, modesto, sim. Também, bem modesto. Bem modesto. Eu falo o quê? 20, 22 línguas. É. 22 línguas. Países que você não conhece, mas que você sim. Sabe que... É, pois é. Eu, por exemplo, aprendi indiano com a Globo. É a língua número 18. Sim, sim. Eu aprendi há pouco tempo... A gente aprendeu marroquino também. Marroquino. Foi muito fácil. Não, marroquino foi ridículo. Foi ridículo de fácil. Eu aprendi, eu acho que em menos de 3 capítulos. Menos de 3 capítulos. Foi recorde. Sim. Inglês, que bom, básico. Eu aprendi com a Sol, do Soy Loco por Ti, América. Uhum. Esse eu aprendi... Esse demorou um pouquinho mais, porque a gente teve que se infiltrar nos Estados Unidos. De forma bem complicada. Pois é. Eu fui engolido por uma cobra. A cobra foi andando até lá. E lá ela me regurgitou na sim. Figura do Alberto Bissoglia. E você ainda deixou tipo um dólar pra ela. O ato de você parar um momento do seu dia pra tirar a calça e sentar numa privada. Ou, no caso de você, ficar em pé numa privada. Eu sento. Melhor, pra não espalhar, né? Sim. Então, mas o ato de tirar umas... Você tá numa reunião seríssima numa empresa. E de repente você fala, gente, dá licença que eu preciso... É, porque você pode ter... Você pode estar de parada, mas cagar é da mesma forma. Exato. E você tá lá tirando as tuas calças no meio daquela empresa gigantesca com um monte de gente. Você tira as calças, senta na privada e, sei lá, faz xixi, cocô. Entende? É uma coisa estranha. Eu sempre... E eu sempre tive muitos problemas com isso. Não gosto. Do quê? De ir no banheiro. Pra mim é perda de tempo. Eu faço do meu tempo no banheiro algo muito proveitoso. Eu costumo ler no banheiro. Não, sim. Cocô é ótimo. Imagina eu, quando criança, que situação que isso seria que eu simplesmente disse, eu vou cagar na escola. Cagar na escola é uma decisão difícil. É, pra você. Os seus colegas estão por ali, tipo, banheiro, eles podem passar, alguém faz a piada. Sim, sim. Tá fedorento. Deus é uma pessoa que tem um cu muito sentimental. Uhum. Ele fecha e não caga. É. Não caga. Então eu vou lá na minha professora de matemática, eu tenho muito, muito o que fazer com... Ela me disse, não dá, espera até o intervalo. Eu não queria esperar até o intervalo, porque o intervalo tem mais gente. Sim, claro. Professora, eu tenho que ir no banheiro. Eu tenho que ir no banheiro. Não vai. Eu me caguei. Uhum. Na sala. Sim. Então eu saí com o cu cagado pela porta até o banheiro. E aí ela deixou você sair? Eu saí... Não lembro se eu perguntei ou eu saí, não lembro de fato. E ela viu? Eu acho que ela viu, né? Porque depois eu tive que explicar, assim, eu me fiz cocô. Ela era uma filha da puta. Com certeza. Uma professora muito ruim. Muito ruim. Então, e eu fiz, eu limpei tudo com papel higiênico, porque ainda me faltavam, tipo, 2, 3 aulas. Fiz uma toalhinha do tipo sempre livre. Só que masculina, nesse caso, de papel higiênico. E coloquei entre meio da bunda, temendo que eu cagasse de novo. Coitado. E funcionou? Tipo, não ficou fedendo depois? Eu acho que ficou, só que você sabe que eu tenho um nariz grande, mas pouco Pouco olfato. eficiente. Tá, e ninguém nunca comentou sobre isso na sua escola? Sobre, não, porque eu acho que ninguém percebeu, porque eu fui muito muito eficaz assim, na hora de sair caminhando com o cu cagado. E não é como hoje em dia, que as pessoas caminham com o cu cagado normalmente. Normalmente. Eu te cuspi muito. Então, limpa. Com o quê? Só tua mão. Vai, não, sério. Pronto. Você já percebeu outra coisa também? Que a gente, tipo, você cuspiu em mim e eu tenho nojo. Mas eu não tenho nojo da baba do meu cachorro. Peidei, Ale. Ah, Alberto. Desculpas, peidei. Eu não entendo como eu devo tomar essa notícia de que minha baba é mais Não, não é a nojenta do sua. que a sua É de cachorra. qualquer pessoa. Pessoas me dão mais nojo do que cachorro. Com certeza. Definitivamente. Eu beijo a pata de um cachorro, não beijo o pé de uma pessoa. Tá, agora me explica outra coisa. O que que eu acho de tirar a caca de nariz? Why people do it? Você tá falando porque eu tô tirando a caca do nariz agora? Isso, não. Você sabe. Porque às vezes a gente. Você falou de carro e às vezes a gente vê no farol pessoas tirando caca do nariz. É. Aliás, isso foi algo Acontece muito. que abriu o meu mundo, foi sentar no lado de quem dirige. Eu vi que o espelho retrovisor, ele vê de verdade. Eu pensei na quantidade de bobagens que eu fiz quando sentado na frente, do lado de quem dirige. Tipo, eu fiz muita coisa errada. E o cara da frente me viu. É, por que que você tá no farol e você vai tirar a bituíca? Parece algo recorrente, né? Porque as pessoas fazem muito. Muito. Será algo do farol? Eu acho que é porque pensa bem, você tá no carro, quais são as suas opções de fazer algo? Então, é. Não muitas, né? Não. Ou você tira a pituíca, ou você arranha a pituíca. Ou você coleciona pituíca. Porque eu tinha um colega, então, ele colecionava pituícas na sala de aula. Ele tinha alguns problemas. E eu lembro até hoje de eu estar na oitava série e a gente sabia que ele tirava pituíca. Mas a gente não sabia que ele colecionava as pituícas e colava atrás da cortina. Até que um dia eu sentei num lugar dele, mexi na cortina. Quando eu vi aquilo, sabe aqueles óvulozinhos de lagartixa? Quando são várias juntas? Era muita pituíca Na junta. cortina. Atrás da cortina. Gente, eu gritava tanto. Eu gritava. E tipo, tava tipo, trabalho em grupo, assim, então tava bagunça e tal. Ninguém sabia. Achavam que era um bicho. Saíram de um professor. O que que era? Era muita pituíca. Ninguém pôde fazer nada. Era pituíca. E ele. Ele não tinha ido pra aula. Por isso que eu tava sentada na sala, na coisa dele. Mas depois Você disso não ele pensou que você tava virou. pituicado porque você sentou no lugar do piu-chica? Depois Piuica? nunca mais ninguém tocava nele, nem sentava no lugar dele, nem na cadeira dele, nem na mesa dele, nem cumprimentava ele. Mas ele tinha problemas. Mas eu que venho de um background, de uma escola muito católica, a minha escola ensinava que você tinha que ser um bom samaritano. Sim. É, não que as outras escolas não ensinem isso, mas a católica em particular, Claro. ela ensina isso com uma culpa. Porque você termina se tornando um escravo da sua própria vontade. Você tem que ser bom. Se você não for Se você não for, chupar, você é errado. Só que muita bondade é maldade. é loucura. É loucura. Faz mal aos outros. É que nem Não dermatólogo. parece que começa a ficar falso demais? Quando uma pessoa é muito boa, você começa a achar que ela tá tirando com você. Sim. É que nem quando uma pessoa é muito feliz e você fala, não, ele tá tirando comigo. É. Sim. Exatamente. Dermatólogo. Dermatólogos são assim. Tipo, não entendi. Dermatólogo, por exemplo. Você chega num consultório dermatológico. Você é recebido por uma atendente que te oferece água fria quando você chega todo calorento, mas ela tá perfumada. E ela chega para você e diz assim: Olá, bom dia. Em que posso ajudar? E você, então, eu tenho uma consulta com o doutor Mário. Balango. Mário. Eu tenho uma consulta. Não, Mário não seria nome de dermatólogo. Seria com o doutor Felício. É, eu tenho uma consulta com o doutor Felício, é às 3 da tarde. O doutor Felício tá um pouquinho atrasado. Ele já vai te atender. Você quer um pouquinho d'água? Ela tá feliz porque o doutor Felício tá atrasado? Então isso já te irrita. Porque você não tá feliz. Você chegou às 3 da tarde porque o doutor Felício disse 3 da tarde. Mas ela tá feliz, né? O doutor Felício já vai te atender. E você fica esperando numa sala de espera que, claramente, por ser um consultório dermatológico, é linda, Branca. branca, cheia de coisas caras, tipo uma TV de plasma de 45 mil polegadas. Várias revistas caras. Caras. Muitas revistas caras. Literalmente, caras e Paraty e Sim. essas revistas. Não caras de preço, né? Não, caras, revista caras. Caras. Quem? Quem? Titi. Não, Titi não. Não, Titi já é muito. Salão de E daí beleza. tem umas vejas espalhadas, meio rasgadas, Sim, edição especial presidente assim. Lula. É, exato. E aí você fica esperando. E espera, e espera, e espera, e escuta uma e outra vez aquela mulher falando: Olá, o doutor Felício está um pouquinho atrasado. Em que Era posso Feliciano, ajudar? não era? Não lembro. Agora é Felício. Tá. E aí o Felício decide te atender. Felício abre a porta. Olá, cara! E aí? Tá tudo pra cima? E você olha o relógio e são 4h30. E você chegou aqui às 3, por uma consulta às 3h15. Então não tá tudo pra cima, mas você se incomoda. É. Mas você fala, tá tudo ótimo. Tudo. E por isso você se Por isso incomoda. que eu tô no dermatólogo. Mas. Tá tudo ótimo. Tem uma verruga na bunda, mas tá tudo Exato. Tô com uma coceira tremenda no meu genital, mas tá tudo fantástico. E com você ganhando tudo isso de dinheiro? Tá, É. não. Too much, então. Não, mas sério. E aí você. E ele chega e fala com você. Você tá entrando, ele dá um tapinha nas tuas Ai, costas. tapinha nas costas. Bem naquele ponto em que ele fez uma cirurgia retirando uma pinta, sabe? E obviamente ele já esqueceu da tua cara. E sabe o que que ele faz também? Te O sentir especial? dermatólogo, ele quer fazer você se sentir especial. Como por exemplo, mas você é um cara legal, cara. Assim, usa esse creme que vai dar tudo certo. E o creme custa R$ 243. Pra você passar 3 vezes. É um pominho de 22 gramas. Ele diz, é bom comprar três. Eu te dou uma amostra grátis de 1 grama. Pra você usar na metade da pinta que você tem. Você vai ver que uma metade dela vai sumir e a outra vai continuar. Então, câncer de pele. Muito corrique. Não, eu, por exemplo, tinha uma pinta nas costas. Daí eu fui fazer ver a minha pinta. Eu fui lá, oi, então, eu tô com uma pinta nas costas. Ok, cara, vamos lá, vamos ver. Ele olha ele. Eu tiraria. Quando você for um sujeito feliz, fazer, ah, cara, eu tiraria. É tipo, então, você tem 3 semanas de vida, um tumor, fase 4, metástase no seu cérebro e gânglios totais do corpo. Mas aí o cara pega e diz, então, vamos lá, vamos marcar a cirurgia. Não precisa ter pressa. Então você marca a cirurgia para quando? Semana que vem. O cara acaba de dizer que você vai morrer. Você quer tirar logo pra ir pra Nova York e viver seus últimos momentos de vida? Daí ele vai, tira a pinta. E no momento em que termina de tirar a pinta, dá uma batidinha na mesa de madeira e diz: Vamos esperar que não seja nada. Sabe que para ele isso não foi nada, tipo, para ele não foi nada, que você sobreinterpretou a situação também. Ele bateu na mesa de madeira e disse: Esperemos que não seja nada. Eu tinha que ir para a Argentina no outro dia, de férias. Eu fiquei com as bolas na garganta pelo primeiro mês. Até que ele ligou e disse: Então, você não tem nada. Mas você ficou um mês Com câncer. com câncer. Foi a sua experiência mais Sim. dramática. Eu achava que eu ia morrer, que aquela pinta ia Dominar seu corpo. dominar meu corpo. Aliás, eu vi ela crescer. Então, vamos tomar café? Vamos tomar café.